da pista na 0 após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5124, controle 1119.8. Copio, Oceania 355, para Guarulhos, nível 360. Apresulo 10, Piraí, Umbari, Apresulo 44, Pagode. Dael, linha da morte, na saída da pista 10, com curva à direita. 5124, transponder, 198 ao controle. Oceania 6355. Oceania 6355, correto, uma pronta. Camarada, na posição 14. Passaredo 2236, pushback acionamento. Passaredo 2233, no pat 3, coordenando com a equipe que são, chame para o TAC. Obrigado, vou chamar. Construir pista na 0, informe estabilizado. Autorizado, aliás, está estabilizado, 1012, descida para 2 mil pés, 12789. Salvador, boa tarde, eu tenho 3567, decola, passa 1300. 3567, contato radar, na decolagem, sub mantendo nível de voo A. Voo 360, via sair da árvore. 360, via árvore, tá 3567. Azul 9918, 13mm marcado externo, com pressão do procedimento em redução para aproximação, chame o torre. 118, decimal 95. 1895, azul 9918. É 918, boa tarde, livre pouso na pista 10, jantinho 00 graus, 109. Livre pouso, pista 10, 1998. Questão, solo 12, frequência livre. Passaredo 2233 acionado, está com POB de 49, está com 5 horas e 40 alternando Brasília para o táxi. 2233, aguarde para o táxi. Guardando 33. Azul 4118, está com POB de 95, na turma de 3 horas, alterna Galeão para o Paracá. Azul 4118, confirme o POB e a autonomia novamente. POB 95, autonomia 3 horas. Azul 4118, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi Índia, no ponto de espera 2118, decimal 95, quem negar no 0, no 2. Autorizado táxi via táxi Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 10, no 2, azul 4118. 1097, seguindo o Embraer da Azul, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 e Táxi Índia, no ponto de espera Torre 98, decimal 95, QNH 10, 12. 12, Pátio Índia, é o colega da zona. Passaria 2233, seguindo o Boeing da Gol, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via PAT 3, PAT 1 e táxi Índia, no ponto de espera turno 18, decimal 95, QNH 10, no 2. 1012, está ciente do ponto de espera, seguindo o Gol, 1895, passaria 2233. Outra, Salvador, tá 3835, boa tarde, autorização. É 3835, prepara a saída da Eulia da Morte, vem aguarde a cópia. Salvador, boa tarde, 2789, estabilizado no LS da 10, baixado e travado. Brasil 2789, boa tarde, livre pouso 10, 100 graus, 109. Livre pouso 10, 2789. Do táxi via taxi Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Alfa, taxi Juliette, será que tá 3835, pronto, cópia? Tá pronto, cópia, tá 3835. Tá 3835, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Via UPS 1-0 pro Bavi, UPS 1-6, após segue conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5-1-5-7, controle 1-1-9, decimal 8. Autorizado, confirme, nível 360, UPS 1-10, pro Bavi, UPS 1-6, saída da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita, transponder 5-1-5-7, controle 19, pista 3-8-3. 4835, cotejamento correto, sinal pronto, pushback, acionamento. Tá. Cosmo 4118, ali, mantendo zero. Brasil 4118. Ah, escuta, 4118. Ali, mantendo zero. Ali, mantendo zero, ó, 4118. Ah, chegou o Oceania 355. Oceania 355, prossiga. Tem uma dúvida, princesa, qual que é a torre está funcionando? Ela é nova ou antiga? Antiga. Ah, ok. Direita 1211. Direita 1211, azul 2789. Solo Salvador, boa tarde, 2789, Lisboa, você escuta? Azul 2789, autorizado táxi Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador 2789. Pois é, pra ali eu até vou na 09. Centro Recife, 167, agora o Centro Recife, na frequência N260, ao termo 288. O controle Centro Recife, 167, está confirmado, a primeira 120, decimal 0, a segunda 1288, é isso? 1260-1288, afirma. 260-1288, grato. Boa tarde. Após a decolagem de voo, não é uma sinal no zero, está ferindo 2-2-3-3. Azul 4-1-1-8, decolagem 1-8, controle 1-1-9, decimal 8. Chamou controle 1-1-9, decimal 8, informa pássaros ou a direita do eixo de decolagem da 1-0, Salvador. Graças à informação. Controle Salvador. Boa tarde, Azul 4118, transfere na escuta. Azul 4118, contato radar na decolagem, subimento no de voo 360, via sair da água. 360 na água, Azul 4118. Gol 1097, livre de decolagem, 1010, 1010. Gol 1097, autorizado a decolagem. Gol 1097, descendo 23, controle 1198. 198, gol 1067, e confirma um patrulhe bem no alinhamento, tá? Oi? Negativo, confirma pra todos? É, patrulhe bem no alinhamento, a decolagem, logo após a rotação. Ok, obrigado, informação. Passaria 2233, informo a aeronave da Gol que decolou à frente, como pássaro bem no alinhamento da cabeceira 10, o prolongamento. Fique atento aos pássaros, autorizado a decolagem, vento no 20 graus, com 99. Autorizado a decolagem, passaria 2233. Contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 360 via saída Arbor. Via saída Arbor 370, tá com uma forte interferência, tem uma onde? Controle, tá controle? O voo tá modulando a 19.8 com forte chiado aí de interferência, tem uma alternativa? Como é que agora o controle? Continua com forte chiado de fone. Azul 4118, como recebe o controle? 4118, recebe alta, claro. O papai não anda na escuta do controle? Uma. Como recebe o controle? Salvador? 4-4. Recebe algum chiado na frequência? Uma. É o Guapa. Gente. Controle Salvador, passaria 2233 da colada do perfil da Momo. 0900, por gentileza, troca a frequência 1 para 1-19-35. Fazemos um chat de rádio. 1935, com 1-0900. Controle Salvador, né? Escuta do passarinho 2233. 97, trazão. Salvador, gol 1097. 097, como recebe o controle? Agora alto e claro. Certo, grátis. O 1097 mantém então a frequência 1-19-35. Alterar a frequência 1935, gol 1097, obrigado. Sejam todos os aeronaves na escuta do controle Salvador, por gentileza, troquem a frequência para 119.35. 8, 119.35. Passarei 2233 na frequência 119.35. Ativo na 119.35, na sua escuta, transfere. Tá saindo o perfil da Roma, assim que possível, se não atrapalhar, vai direto barreira. Vai voar a posição VATAP, ou passarei 2233. Voar a posição VATAP, passarei 2233. Zero, boa tarde. O 969, prepara da Ela da Morte, aí aguarde o coque. Ela da Morte, meu pai da... Fala, essa merda aí, a... 321, econômica direta para 1817, 1897. Tente, aguarde. Na 63 no 4, aguarde o número 3 no setor. Ô, Saulo, 3835, pronto para o taxi, 156 a moto, economia de 3 horas de equipe, alternação final. 4835, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via táxi Índia, no ponto de espera torre, 198.95, QNH10 no 2. Sistema de dois autorizado, táxi aí, ponto de espera 1895, 3835, ponto de morte. Eco Delta Fox, frequência Salvador na... Caminhão Salvador na frequência 1-19-35. Eco está para a venda. Eco está para a venda, mas Eco Delta Fox, já está na 2000-2500. Que Eco Delta Fox mantém sinais de voo visual nas coisas do controle, informe a 20 mil desafastados de Salvador. 0 pronto. 3235, autorizado a alinhar e decolar a pista 90, continua 00 grau, alinhando. Autorizado a alinhar e decolar a pista 90, 3235. Agora 76 na frequência 1260, o dano 288. Recife 1260, 1288, gol 9, 1097, muito obrigado. Canamé 327, está livre, puxa, portão 09, chama táxi. Pushback chamar a taxa, chamar a 1-1-69, pronto, corte. Acelerar, pronto. 1169, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via UPS 1-0, Tango Bravo Eco, nível 360. Saída da EL, Leda, Motiva, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 5177, controle 1119, decimal 35. Eco Papa Novembro, vê se mantenha o número que as pés em árvores de voo visual, ajuste de altímetro 1093, autorizado curva esquerda na proa da Terra. O Xenomia 321, informo que o plano do senhor havia vencido as 1733, entrei em contato com a sala IS e a mesma informou que não possui nenhuma DLA do senhor. Sim, vai entrar em contato com a empresa, obrigado. Cheio controle, frequência 119, décimo 35. 1935, obrigado senhor, boa. Minha cogina 1935 ou 1998? 1935. 1935, obrigado. Boa tarde, bom no 620, tem que desafiar, para conseguir autorização aí. 288 azul 4118, boa tarde. 70, saída Puca, transição Caju, decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5165, controle 119, decimal 35. Sim, fomos autorizados 370, de alta do plano, perturbo 117, curva Caju na saída, decola da 1-0, curva à esquerda, acena 5165, transponder e controle 1935, bono 620. Bono 620, contagiamento correto, chama o pronto pushback. 0. Na minha 314, informa que tem uma aeronave da companhia sinalizando o push no portão 09. Após o táxi da mesma, será autorizado. Controle, é o passarelo 2233? Eu sei, o passarelo 2233 para o controle Salvador. Gentileza, poderia coordenar 180 para lençóis para o passarelo 2233? Aguarde. Obrigado. 1-0-0 graus, 1-2-9. Obrigado, Nesse, 4-0-0-0. E a Pátio, Índia, no ponto de espera, Torre, 1-1-8, decimal 9-5, QNH 1-0, 1-2. Gente, Pátio, ponto de espera, 1-0, via Pátio, Índia, Torre, 2-9-5, 1-0, 1-2, 6-3-2-7, uma boa. O Xenai 63, 1-4, tá ali pro push, portão 1-0, chama táxi. Novo Golo 620, posição Posição é a 4, puxa 10 para a meta. O número 20, aguarde seu push. Chinelo 6355, decolado aos 35, chame o controle, frequência 119.35. 319.35, chinelo 6355. Confirme os dados novamente. 1, 2, 3, a bordo. Chamei 355, contato radar na decolagem, submetendo nível de voo 360, via saída da El. Mantenha 360, via saída da El, chamei 635. Mantenha 1.510, regra de voo visual, informe ingressando corredor em Interlagos. Pessoal, em São Paulo, já estava um retransmissão aí pra vocês, chegou alguma coisa? Negativo, o senhor fez um novo plano? Ah, negativo, pessoal, dá uma nota feita com a BLA, que eu fiz retransmissão aí. Gente, vou entrar em contato com eles novamente. Muito obrigado, não desculpa. Essa boa na venda, mantém sem regras de voo visual. Está passando 035, confirme. Confirma. Eu vou na venda, mantendo a escuta do controle e lá foi esse já foi coordenado Supra a 3.000. Continue descida até o número 510, vai faltar 90. Passou em descida para 1500. Decolada às 38, chame o controle, frequência 119, 1935. 1935, Oxené, é a 327, uma boa. Oi, boa tarde, 6314, ponto para pronto. Oxené 6314, autorizado alinhar e manter o chão. Controle, Salvador, boa tarde, Oxené 6327, decolou na Galeão. Janela 32, solto contato radar na decolagem, submetendo o nível 240 via saída da 240 via saída, Xanar 6327. Azul 4206, continua descida até 3.000 pés. 1.69, aguarde, número 2 no setor. Brasileiro de Terra, prossiga. Três, um, quatro, decolagem autorizada, pista 17, pista 10, vento 120 graus, 129. Vira decolagem 10, mais 314. Zona 0126, controle 119, decimal 35. 195, continua a aproximação. Controle, Delta Fox, aqui o tráfego na tabela da presença. Delta Fox, mantém os corredores, temos um tráfego na aproximação, irá interferir. Azul 4206, autorizado 2.000 pés, ajuste altímetro 9062. Boa tarde, Salvador, boa tarde, boa noite, 69, informação Romeu. 1869, acende indicação via chegada Bonfo, desce manter a 4.100, ajuste altímetro 1.093. Deixa em boa, via Bonfo, 4.000 pés, ajuste altímetro 1.093, tudo bom, Royce 69. Catrizuno 45, preparada a El Lebirume e aguarde a cópia. Preparando a El Lebirume, aguardando cópia, 7.3.145. Olha, autorizaria a proa de coral para o Oxalé 6327? Autorizado o Oxalé 6327, posição coral. Coral 6327, muito obrigado. Jorge Meia Serra, pátio 4, livre acionamento, chame táxi. Papa Tango Eco, Papa November, pouso autorizado, pista 97, o vento 90 graus, 109. Livre, pouso, Papa November. Taxi direita ainda até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, quem negar 1-0 no 3. Direita ainda, ponto de espera da 1-0, torre 1-8-9-5, ajustado 1-0, no 3, o gol 1-6-2-0, bom dia. O vento que é a capa 90, por gentileza? Vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Prato. Pelo 4, mantenha o professor da saída agora. Gente, mantém aguardando, mesmo 4. Salvador Xané 6327, solicita nível final 200. Salvador Xané 6327, aguarde a ordenação. 27. Azul 4206, completo final, chame torre. 118, decimal 95. 195, a torre, obrigado. Tarde, torre 4206, passando na 45 autorizado para o aeroporto do Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360, saída da El, Leda e Irumi. Decola da pista 1-0, fase de decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5402, controle 119, decimal 35. Aciona o controle da estação Galeão, nível 360, direto para a final 02. Depois, virado Galeão, da Corvão, 0, primeira curva à direita, Galeão, Leda, Irume, controle 193, e transição descendo 402. Autorizando 445, com o atendimento correto, chama o pronto pushback, instrumento. Camarada. 620, está no ponto de espera da 1-0, pronto, cliente do azul, na final. Gente, meu nome é 620, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantendo. Papa Tango Eco Papa November, no solo aos 4-3, confirme o pátio. Eu tenho interesse em confirmar para o passageiro 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Rotatório, Delta Fox. Delta Fox. Chama agora sobre Salvador na frequência 118.95. Só as instruções para pouco. Controle a Chanel 6314. A Chanel 6355. Chame o centro de Recife agora na frequência 1251. Alterna 133 decimal 25. A Chanel 6355. Recife 1251, secundário 13325. A Chanel 6355. Controle a Chanel 6314. Prossiga, a Chanel 6314. Estamos um pouquinho atrasados, o senhor pode me ajudar dando uma proa mais à frente aí? Pode ser Córdoba ou coordenar direto Petrolina? A Chanel 6314, nós temos o tráfego na posição agora de 2 horas 30 milhas rumo sudoeste. Passamos 130 em descida ao 040. Tipo do tráfego, um Boeing 737-800. Mantenha a saída e aguarde a autorização para voar direto para Petrolina. A sua escuta, grato. Fox, pouso autorizado, pista 97, vento no 20 graus, 109. Jogo para o Lúcio, grato, Delta Fox. 20 autorizado, alinhar e manter pista 90. Na linha mantém o 90, voo no 620. Autorizado, final 200. Final 200, vento 327, obrigado. Número 69181 a bordo, 4 horas de Júnior Galeão. Autorizado táxi, direita Índia, até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, ok, negão no 0, 1, 2. 0, 2, Índia, 2, 4, 5, 3, 2, 9, 5, gol, 1, 9, 0. Agora, por favor, funcionamento, tá, 3, 1, 4. Tá autorizando 4, 5, portão 0, 5, tá livre, chama táxi. Camarão, só táxi, tá, 3, 1, 4. Paulo Azul 4206, Lisboa, pista. Azul 4206, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, extra Juliette, Azul 4206. Decolado aos 47, chame o controle, frequência 119, decimal 35. 035, boa tarde. Hotel Juliette Sierra, decolagem autorizada, pista 97, vento 100 graus, 129. Hotel Salvador, boa tarde, vamos 620, decola, passando 1700. Vamos 620, contato o radar na decolagem. Muito lindo, 370 via saída PUCA. 370 via saída PUCA, proximidade do Aracaju da presente com referência. Notificação via chegada Mário, desse mantém 050. Ajuste o altímetro 10012. O T3190 mantém a pressão da chegada. Chama agora Centro Recife na frequência 12685, alterno 2545. Controle Salvador, boa tarde, é o Papá Romeu, até o Juliette Serra. Papá Romeu, até o Juliette Serra, submetendo o pé em regra de voo visual com o Ibu Axé na escuta do controle. Autorizado, Alta Juliette Serra, direto Manapim, informe quando é beleza afastada, Salvador. Três, dois, sete, na versão 36, na frequência 251, na alterna 13325. Salvador, muito boa tarde, gol 169, cruzando 1607. 1169, confirme 34. Chama 189? 1169, confirme 34, acionado. Positivo, desculpe, esqueci de acionar. Posicionando 5169, ok? Pode. Isso, na frequência 1251, alterna 133, decimal 25. 321, tá no 11, pushback acionamento. Mais um campo estabilizado. Inclusive, o Marinho, 89. É 367, Xanem para a descida. Xanem é 327, pela terceira vez, em Xanem Grosso entre Recife, na frequência 1251. Alternando 133 decimal 25. Ponto 69 está cruzando 4.500, qual é a furada dela? Em área e decolar, pistão 90, vento 90 graus e 90 graus. Ali a decola da 1.0, só 3. Vamos, só. Nós 0 pousar via Paisec conforme rota. Nível 320, saída da Euleda Motiva. Decolada pista 1-0 após a decolagem, primeira curva à direita. Acena 5-4 no 7, controle 1 no 9, decimal 3-5. Fuso 6973, correto, soma pronto, portão 1. Passador no complexo final, chame torre. 1-1-8, decimal 9-5. 18-95-8-69. Passou Duna. 3-1-4-5, decolado ao 5-3, chame controle, frequência 1-1-9, decimal 3-5. 9-3-5, bom trabalho. Gol 1-1-1-8-69. Gol autorizado, pista 1-0, 1-0 graus, 1-0 graus. E pouso fica no 0, gol 89. Decolagem, curva à esquerda. Aciona 5024, controle 119, sinal 35. Transponda 5024. Mandou 22 cotejamentos, está correto? Confirme o TOB. A gente passa então para a torre, para o acionamento táxi decolagem torre, 118 decimal 95, QNH 10 no 2. 1620, chama agora o centro Recife, na frequência 1285, alterna 12545, após Jamo irá voar Maceió. 12285, Jamo Maceió, 620, boa. Afirma, 2000 pés autorizado e o FAP estabilizado. Essa de Leto Serra não tem o tráfego informal no setor. Só tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. Caso necessite de informação alerta, irá retornar essa frequência. 69 no solo 57 direito, no 21, 21, 21. 21. Boa tarde. 1869, táxi autorizado Alfa, reporte antes do seu táxi de LED. Alfa, táxi de LED, 89. Para o táxi, sou Chanel 6321. 125, 320, confirmo. 6321, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Táxi Índia, no ponto de espera Torre 198, decimal 95, QNH 1202. Detaque com a espera 095, 612, 6321. Azul 6973, aguarde. São 1169, chama agora o centro Recife, 1251, na alterna 13325. 251, 3325, obrigado, amor. Antes da Alfa, igual com a Bianca, com 869. 1869, Gillette, portão 10. Gillette, 10, 869. Boa tarde, Oceanair 6321, aproximado de ponto 7. Leia 6321, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 12 graus, vento 1. Autorizado a alinhar e decolar, Oceanair 6321. Estabilizado, 3190. 4190, passa a dona completa final, chama em torno. 1195. 295, boa tarde. Azul 6973, está livre, puxa e chama para o táxi. Agora o centro Recife, na frequência N251, alterna 13325. 1251, 13325. Obrigado, bom trabalho. Chaname a 1210, desse mantém a 2000 pés. Ajuste altímetro 1012, ponto estabilizado. Hoje eu pego 12, ponto estabilizado. Chaname a 2100. Azul 6973. 102 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna Ribeirão Preto, Serra Bravo, Romeu Pampa. Azul 6973, autorizado táxi, direita Índia até a ponte espera da pista 90, no ponto espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 90, no 2. Direita Índia até Taxiway até o ponto espera da 1-0 e lá a condução do Sol Rio no noite principal azul 6923. Chamei 2-0, com o pé final, chamei 3-1, 1-8-9-5. Então 3894, acione educação, via chegada Mari, vê se mantém a 050, ajuste altímetro 90-12. 3894. Manter a pessoa da chegada agora. Decolagem, subi, mantém nível de voo 320 via saída da E. 320 da E. Azul 2591.